Sonoplastia. Organização e realização de eventos, alugar de som e luz, promoção de artistas e bandas, decorações e sonorização de espaços, alugar de palcos e ornamentações, serviços de DJ, ecrãs gigantes, karaoke, orquestras e venda de equipamento audiovisual. Sonoplastia. Contacte-nos através dos números 916450069, 917902221. Pelo e-mail geral@sonoplastia.com ou conheça-nos melhor em www.sonoplastia.com. Quer pesquisar por algo, mas perde muito tempo nas suas procuras? Agora existe um local ideal onde encontrar facilmente aquilo que deseja. www.localideal.wordpress.com. Encontre um site com o respectivo endereço, descrição e idioma em que se encontra. Muito mais rápido e muito mais acessível. www.localideal.wordpress.com. O local ideal para as suas pesquisas na internet. Tenho agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Muito boa tarde, caro ouvinte. Seja bem-vindo à 16ª emissão do Diga Lá ao Senhor Fado. Um programa aqui na Antena Web em que a alma portuguesa vem nesta meia hora, na sua meia horinha de almoço, numa das duas meia horas, porque poderá ser uma hora de almoço eventualmente, vem falar para si, vem cantar para si, vem demonstrar os mais belos poemas, as mais bonitas declarações de amor, as mais doces e melodiosas guitarradas que se podem ouvir. E vem trazer o lado português, a alma portuguesa no seu todo. Já sabe que o Diga Lá ao Senhor Fado é um programa que tem as portas abertas para os seus pedidos. Vamos então deixar-lhe a porta, ou melhor, o manipulo da fechadura, de como pode entrar e fazer essa ladinha ao canto do olho aparecer, esse coração palpitar ou até esse sorriso explodir com um brilho inegável, um brilho inesquecível. Deixe que tal aconteça, deixe que o fado, sendo tão português, entre na sua alma, entre em si e faça sorrir. Sorrir muito. Matar saudades até daquela tarde em que ouviu este fado, ou daquela noite em que estava em casa e por algum motivo este fado cantou para si. Já sabe, www.radioantenaweb.info ou então em geral, radioantenaweb@gmail.com. Vamos ficar com Quando os Sinos Dobram, na voz de Augusto Camacho, depois ficamos com Saudades de Coimbra na voz de José Afonso e ficamos com Guitarradas de Coimbra na voz de António Bernardino. Eu e o Diga Lá ao Senhor Fado estamos aqui com todo o orgulho para si, sempre, sempre, em português. Por amor, se levam incerto. Nem eu sei por onde vou. A minha vida é tormento. Não queiras saber quem sou. Senhor Fado. Guitarras do meu país. Eram ainda jovens, eram os doutores, outros ainda não, outros já eram mestres, mas não interessa. O fato de Coimbra ficou-lhes na voz, ficou-lhes na alma. E a Antinoeb, não esquecendo esta vertente do fado, trouxe-lhes aqui um programa de fados de Coimbra. Não podem ser esquecidos, fazem parte da nossa história. Vamos então prosseguindo com este programa em que Coimbra, de facto, canta para nós. O fado de Coimbra canta e faz-se ouvir para nós. Já sabe, o Diga Lá ao Senhor Fado é um programa que está aberto a todas as suas sugestões. A alma portuguesa abre-se para si. Vamos então ao fado. Já sabe, vamos ficar com José Mesquita, Tempo Que Não Passa. Depois ficamos com Vento Não Batas à Porta, na voz de Fernando Rolê. E no fim, para terminarmos, ficamos com Alexandre Herculano, Fado Hilário. Então, eu espero que goste. Fique por aqui na Antena Web, com Diga Lá ao Senhor Fado para si. Com todo o orgulho, sempre, sempre, em português. Fica um rio, uma saudade. a correr as nossas veias, do Mondego a correr em nossas veias. De Coimbra fica um sonho e fica a graça, anteiron de revolta, capa solta. De Coimbra fica o tempo que não passa, neste passar do tempo não volta, neste passar do tempo que não volta. Thank you. rainha do ribeiro. Não vás com tanto as mágoas, as pedrinhas do ribeiro. Chorando ao pé de quem chora, ai, chora gente o dia inteiro. Chorando ao pé de quem chora, diga lá ao Sr. Fado, com Joana Santos. Eu quero que o meu caixão tenha uma forma bizarra. Quero que o meu caixão tenha uma forma bizarra. A forma do coração, a forma de uma guitarra, a forma de um coração. Aqui. Pois é, agora chegamos então ao fim da nossa emissão do Diga lá ao Sr. Fado de hoje. Amanhã cá o aguardo, à mesma hora, às 13 horas, para trazer mais um pouco da alma portuguesa, aquela alma que é tão rica e tão bonita. Já sabe, tenha um resto de uma tarde muito feliz. O Diga lá ao Sr. Fado amanhã está cá para ti e aguardando os seus pedidos. www.radioantenaweb.info ou então em geral .radioantenaweb@gmail.com. É a porta aberta para realizar os seus sonhos. Diga lá ao Sr. Fado, aguarda a sua alma, um pouco de si. Deixe o seu coração palpitar e a lagriminha aparecer ao canto do olho, quem sabe. Faz bem exprimir as emoções. Experimente. Vamos ficar com o grupo académico, para as pessoas, vamos ficar com o grupo académico Serenata, Meia-Noite ao Luar. Eu espero que goste e desde já desejo uma tarde muito, mas muito feliz, repleta de todas as boas energias, todo o positivismo que lhe seja possível. Tenha um dia muito feliz, estes são os votos da equipa da Antena Web, os meus votos, e o Diga lá ao Sr. Fado deseja a mesma coisa. Diga lá ao Sr. Fado, aqui na Antena Web, para si todos os dias, segunda a sexta-feira, às 13 horas, sempre, sempre, em português. Ai, como é bem.